trem que me leva pola beira do Minho, me leva e me leva pelo meu caminho. Trem vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto parei, eu o terei, a minha boca no meu lar. Trem que me leva, caminha, caminha, vai botando fume, corre pola via. Rio vai feito um mar de letícias, no trem pouco a pouco volto a minha Galícia. Passei muito tempo de estar longe de ti, por noites cheias de soledad. Falando que a gente pola manhã, escoitarei, saberei o que passou pelo meu lar. Beira do Minho, me leva pelo meu caminho. Trem vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto parei, eu o terei, que a minha volta no meu lar.